Seção 29 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. A Crise do País, de Francisco de Sales Torres Homem. Sales Torres Homem, Rio de Janeiro, 1812-1876. Francisco de Sales Torres Homem, depois Visconde de Inhomerim, era formado em Direito e em Medicina. Como escritor político e orador parlamentar, mostrou sempre excepcionais aptidões. Foi financeiro estudioso e, nessa especialidade, prestou ao país bons serviços. Extremado defensor da liberdade, teve ocasião de combater a escravidão, que ele considera como a fatora da corrupção e do vício, quer pelos exemplos reiterados da mais grosseira imoralidade, quer pela depravação que infiltra na alma inocente de tantos meninos, confiados aos desvelos de estúpidos escravos, só pedagogos da infâmia e preceptores do vício. Sob o pseudônimo de Timandro, publicou O Libelo do Povo, panfleto mordaz e cáustico, em que verberou grandemente os vícios, os erros e os hábitos da corte do Império. Foi duas vezes ministro da Fazenda e presidiu o Banco do Brasil, tendo sido deputado geral e provincial. Morreu senador, representando na Câmara Alta o Rio Grande do Norte. Escreveu para vários jornais, nomeadamente a Minerva Brasiliense. A crise do país. O que os liberais pleiteiam hoje nas margens do Beberibe, debaixo do fogo de metralha, não é um interesse local. É a causa do direito geral e do interesse comum. As liberdades do Brasil inteiro estão lançadas na mesma balança em que ora pesam os destinos de Pernambuco. Ele foi a primeira vítima arrastada ao altar do sacrifício. E, se sucumbir em sua resistência magnânima, igual sorte aguarda as demais províncias, onde ninguém se reputará seguro contra o furor da proscrição. O país o sabe, e é por isso que a fermentação e o alarma derramam-se por todas as classes da população. É por isso que os cidadãos perguntam uns aos outros, cheios de ansiedade, quando e como terminará essa lide horrível entre o poder e a massa do povo? Onde estão as portas da saída desta desgraçada situação? A imensidade da crise que nos ameaça confunde a imaginação e não deixa abertas a mesma esperança que em outras épocas do excesso dos males renascia. O despotismo da Tríplice Aliança, embargando o curso das reformas e dilacerando o país, acabou com todas as soluções regulares do problema social e privou até do remédio ordinário sofrimentos para que são precisos meios heróicos e radicais. Considere-se a lastimável posição de nossa pátria. Uma constituição nominal, direitos sem exercício, interesses sem satisfação, liberdade sem garantias, ministérios sem dogma e sem nacionalidade. Um Senado vitalício e faccioso em plena revolta contra o princípio do governo, pretendendo o transformar em oligarquia à veneziana. O direito de propriedade sem segurança, porque a justiça civil é distribuída por magistrados políticos que sacrificam a paixões de partido a imparcialidade do julgamento. A justiça criminal, a innumeráveis arpias de uma polícia que atropela, despoja e escraviza o cidadão pacífico. A indústria nacional monopolizada pelo querido português, enquanto o povo enjeitado geme sob a carga dos tributos que exige a dívida de 400 milhões, despendidos na bela empresa de afogar em sangue seus clamores e de enriquecer seus inimigos. A nação envilecida, desprezada, conculcada por uma corte que sonha com o direito divino e só respira a aura corrompida da baixeza, da adulação e do estrangeirismo. Nada de generoso, de nacional e de grande. Nada para a glória, para a liberdade, para a prosperidade material. O entusiasmo extinto. O torpor do egoísmo percorrendo gradualmente, como a frialdade do veneno, do coração às extremidades e amortecendo as carnes mórbidas de uma sociedade que supura e dissolve-se. Tal o estado do Brasil. Mas quem acordará do letargo nossa independência natural, nossas tendências americanas, nossa vitalidade, nossas esperanças e nossa grandeza? Quem nos salvará desta gangrena social a que a política antiprogressista condenou-nos? Quem salvará a liberdade das perseguições brutais e sistemáticas do governo do privilégio? Quem fará da exceção a regra? Do brasileiro um cidadão? E das forças de todos a base e o gênio do Estado? Quem? O ato da soberania nacional, que nomear uma Assembleia Constituinte. Quando raiará o dia da regeneração? Quando estiver completa a revolução, que há muito se opera nas ideias e sentimentos da nação. Revolução que, caindo gota a gota, arruinou a pedra do poder arbitrário. Revolução que, não podendo conter nem as cabalas palacianas, nem baionetas, nem a corrupção. Revolução que trará insensivelmente a renovação social e política, sem convulsões e sem combate. Da mesma maneira que a natureza prepara de dia em dia, de hora em hora, a mudança das estações. Revolução, finalmente, que será o triunfo definitivo do interesse brasileiro sobre o capricho dinástico, da realidade sobre a ficção, da liberdade sobre a tirania. O libelo do povo, Timandro. Fim da sessão 29. Gravado por Rogério Maciel.